como é habitual, começamos pelo BTT, em que temos os portugueses a dar nas vistas lá fora, no Deserto Titã, numa prova no deserto de Marrocos, com a organização espanhola, uma prova já conhecida, em que os portugueses já brilharam. Neste momento, quem mais brilha é mesmo Luís Leão Pinto. O Minhoto, mais precisamente de Viana, está a liderar a prova desde o primeiro dia, deu um grande avanço na primeira etapa, na segunda etapa limitou-se a controlar e hoje na terceira etapa limitou-se a controlar, mantém uma vantagem de 8 minutos e meio para o segundo classificado, que é o Milton Ramos, um hondureño também muito habituado a estas provas por etapas, e faltam ainda mais 3 etapas até ao fim. Portanto, até meio da prova, o Leão Pinto mantém-se na frente, tem também Tiago Ferreira e José Silva em bom plano, uma vez que Ferreira é o quinto da classificação geral, ele que é companheiro de equipa na equipa espanhola de Luís Leão Pinto, e temos o José Silva também no sétimo lugar. Por cá, no fim de semana, tivemos a Taça Nacional de XCM, no caso foi então a terceira etapa, a Maratona de Alto, uma maratona algarvia que já faz parte, já é um clássico quase da nossa taça, e que sabe sempre bem ver o BTT correr-se no Algarve, uma zona com tanto ciclismo. Neste caso, a vitória foi também para um minuto, no caso David Bas, que venceu então a prova, à geral e em elites, logicamente, e passou também a liderar a classificação geral da Taça Nacional de XCM, uma vez que Tiago Ferreira, que era o líder até então, com 2 vitórias, não alinhou, precisamente por estar a participar na prova que anteriormente citei, o Deserto Titã. Passando agora para a estrada, tivemos também mais uma semana em grande, neste caso na Volta à Romandia. Se bem se lembram, a Volta à Romandia é a segunda prova mais importante da Suíça, e na Suíça, se há homem que se dá bem, é mesmo o Rui Costa. Pois é, o nosso ciclista português, no ano passado, ganhou a Volta à Suíça, fez terceiro na Volta à Romandia, e este ano tornou a fazer terceiro na Volta à Romandia, como sempre, com forte concorrência. Basta dizer que a prova foi ganha por Chris Froome, que com esta já leva 3 vitórias na geral de provas por etapas este ano, e que lá irá muito certamente, ou muito provavelmente, apesar das guerras internas na equipa, liderar a equipa Sky, a toda poderosa Sky, naquele que será o 100º Tour de França. Portanto, só por aqui se vê a qualidade deste terceiro lugar de Rui Costa, que se calhar não tem uma equipa tão forte como os outros tiveram, mas soube-se defender muito bem e conseguiu alcançar assim mais um pódio na sua carreira, ele que está claramente muitos furos acima da grande maioria, não tirando valor aos outros ciclistas portugueses, mas de facto Rui Costa tem-se vindo sempre a comprovar como um grande ciclista, e aqui mais uma vez a provar isso. Por cá tivemos o futuro a correr com o troféu Lusogalaico, portanto uma série de provas sub-23. A última prova realizou-se então no domingo com uma corrida entre Sangalhos e Anadia. O vencedor da prova foi Daniel Freitas e quem venceu à geral o troféu foi Renata Goulart. Portanto, 2 portugueses a liderar. Afinal, isto agora passando para o estrangeiro, afinal, Alessandro Petacchi, o italiano conhecidíssimo sprinter, conhecido por Alerjet, parece que não vai abandonar. Ele tinha dito que iria abandonar a carreira de ciclista, contudo, agora surgem rumores, já confirmados mesmo pela equipa belga Omega Pharma Quickstep, que a equipa o quer contratar para que ele continue a ser ciclista e seja precisamente lançador de Mark Cavendish. Recordar que Mark Cavendish, neste momento, aquilo que é considerado por todos e unanimemente o melhor sprinter da atualidade, está uns furos também acima de todos os outros, já tinha dito uma altura que gostaria que Petacchi fosse seu lançador, parece que isso se vai concretizar numa atitude muito estranha, uma vez que Petacchi disse que ia abandonar o ciclismo, criou até, portanto, uma alarido à volta disso, lançou esse anúncio através do site da sua antiga equipa e agora, afinal, parece que só queria mesmo era mudar de equipa. Continuando lá por fora e por algo bem mais vergonhoso, terminou a Operação Puerto, ou melhor, foi lida a sentença da Operação Puerto, uma vez que agora ainda podem recorrer. Esta operação envolve um médico chamado Eufemiano Fuentes, que dopou imensos atletas, mas só os ciclistas é que pagam. Mais uma vez, Fuentes terá apenas 1 ano de pena suspensa e 4 anos sem poder exercer medicina. Esperemos que daqui a 4 anos exerça medicina bem longe do ciclismo, pois já fez muito estrago e não pagou muito por isso. Estas e outras notícias, e também recordo que hoje é terça-feira e temos então a segunda edição da nossa rúbrica no site noticiasciclismo.net, 14ª curva, um espaço de opinião da responsabilidade de Rui Quinta, o condutor, digamos assim, do blog Carro Vassoura. Não percam, eu já li, está excelente, já podem ler a esta hora, e claro, estas e outras notícias ao longo da semana no site noticiasciclismo.net. Foram então as notícias de ciclismo, uma colaboração do programa Bola na Área com o site noticiasciclismo.net. não despeças, espera aí, torna a repetir. Porque para a malta ver bem lá o vosso site, torna a dizer outra vez, porque tu acabas por dizer rapidamente. Muito rápido, exato. Estou a ser um sprinter. Exato. Portanto, lembrar então que... É que tem lá tudo sobre ciclismo, não é isso? Tudo sobre ciclismo. Estrada, BTT, pista e ciclocross, dos amadores aos profissionais, dos nacionais aos estrangeiros. Ou seja, quem gosta de ciclismo tem que consultar... Noticias ciclismo.net.